Tem agora início Noites de Domingo. Um programa com variedades, entrevistas, música, conversas, participações. Não perca, a partir de agora, Noites de Domingo. Caros ouvintes, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais um Noites de Domingo aqui no canal 1 da Antena Web. Edição de hoje então para este dia 23 de março de 2014. Na passada semana não houve Noites de Domingo, mas há então neste dia 23, que espero então que seja um dia que igual vá de encontro às suas expectativas e que esteja a correr da melhor maneira. Já temos aqui a vitória do Benfica, vamos lá ver como é que vai correr o Porto, vou-lhes dar uma emissão. Mas para já está 0-0, não, pelo menos na altura da gravação deste programa. Bom, a edição de hoje do nosso Noites de Domingo vai ter essencialmente música. Eu não vou ter assim grandes motivos hoje, vou tentar trazer aqui na próxima semana alguém daqui da Rádio Interweb para conversar um bocadinho mais comigo, para me fazer companhia. Mas, para já, vou trazer-lhe música. Vai ser música, exatamente disso que se vai fazer o nosso programa, a nossa edição de hoje. Espero que goste, espero que seja música do seu agrado e que possa passar connosco. Exatamente isso. Uma boa noite de domingo. É isso que se deseja, que passe connosco esta e outras noites de domingo. Sempre, claro, em boa companhia. Pelo menos é assim que espero que se sinta, em boa companhia. Vamos ficar, já ficamos com uma música assim animada, não é? O Amorzinho do Meu Coração, da cantora romana. Agora vamos ficar com outros temas bem diferentes. Não tem nada a ver com este, mas enfim, foi só aqui mesmo para entrar. Vou trazer aqui músicas novas. Eu gosto destas músicas, acho que elas têm algo de interessantíssimo, porque são nomes consagrados, ou então nomes que nós já bem conhecemos dos últimos anos e que, portanto, merecem aqui também o nosso destaque. Alguns são artistas já mesmo consagrados. Estou-me neste caso a referir aos artistas consagrados dois que, enfim, vão dando cada vez mais cartas, sozinhos ou acompanhados. David Guetta tem nova música, chama-se Shut Me Down. A voz é de Scalagree, mas o trabalho de mixagem é do DJ, de um dos mais bem-sucedidos do mundo. Estou-me a referir então ao David Guetta. Nesta edição também do nosso programa vamos ficar com música nova dos Foster the People. A música chama-se Friends, é mais uma que o grupo lança e que dá então uma continuidade a este projeto, também ele de veras interessante. São as primeiras duas da nossa edição, ainda outras duas por ouvir também, já disse que eram quatro novidades. A Christina Perry, ela que está em força, vai lançar um novo álbum dia 1 de Abril e a música chama-se nem mais nem menos que I Wanna Break, assim já é correto. Vou confirmar para não cometer nenhum lapso. I Don't Wanna Break, assim já é correto. E vamos ficar com a música de Sherloa. Chama-se Sirens, é mais uma das grandes músicas que espero que gostem também. Enfim, são nomes estes mais novos, mas não tão experientes no mundo da música como é o David Guetta, mas assim acho que vale a pena conferirmos os seus novos trabalhos. Eles começam a dar cada vez mais cartas à medida que o tempo vai correndo, tal como acontece com todos quando começamos. David Guetta também não foi exceção à regra. Pois muito bem, vamos à música então. David Guetta com Scalagree, é verdade. A música chama-se Shut Me Down. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Hit the ground, bang, bang, that awful sound, bang.

And I just wanna love you. Don't wanna lose me. Don't wanna lose you. Oh, if it gets harder, and I don't wanna break all alone. I wanna break in your eyes. Follow the sun down low, so you can know. cá estamos ao auditório depois de Charleroi e este seu fantástico tema, novo por sinal. Vamos seguir nesta edição agora com música portuguesa. É verdade, os Bandar vão-nos trazer Vamos à Praia. Já estamos na primavera, portanto já se pode ir à praia. Então com os Bandar isto fica tudo bem mais animado, não é? Bandar com este fantástico Vamos à Praia. Logo depois vamos ficar com a música dos Virgem Suta. Chama-se Exporto Tristeza. Vai na mesma senda da música dos Bandarra. Ainda para ouvir também os de Olinda, Que Seja Agora, e o Quinteto de Lisboa com Bem Dizias. Músicas interessantes, assim eu acho, que espero também ajudem a preencher de uma forma bem conseguida a sua noite de domingo, claro, na companhia do Canal 1. A propósito, deixe-me só dizer o seguinte: a partir de amanhã, o programa que dá pelo nome de Antena Web Show vai passar a contar com 3 novas rubricas. Uma delas à quinta, outra delas, aliás, sim, uma delas à quinta-feira, outra delas, portanto, apenas, aliás, vai ser todos os dias de segunda a sexta. Aliás, as outras duas vão ser de segunda a sexta. Eu vou falar-lhe delas daqui a bocadinho, para já vou deixá-lo com mais música. Começamos então com os Bandarra, e a música chama-se Vamos à Praia. Vamos lá à praia então. Boa noite. Ai que desgraça, ser um índio de vida alegre. Andam todos a chorar. Diz que a vida é bem malina e não há por que esperar. Mas eu cá sinto-me bem. Que chatice do caraças, anda aqui sempre a sorrir. E os outros deprimidos a tomarem comprimidos, para ver se a coisa passa à espera do que há de vir. Mas é assim que eu canto o fado. Praia, vamos à praia. Vamos à praia, vamos à praia. Mas desgraça, ser um tipo cheio de sorte. Ver os outros abafados a ficarem mal parados, numas lentas agonias, e eu sempre a saltitar. Que maçada do caraças, não sei como conseguir chatear-me com a vida e deixá-la meio perdida, como faz o pessoal que anda sempre a mandar vir. Porque é assim que eu canto o fado. Vamos à praia, vamos à praia. Vamos embora do nevoeiro, assenta ao pé, pé no terreiro. Deixa a tristeza lá bem para trás. Vamos à praia. Vamos à praia. Vamos à praia. Vamos à praia. Virou feitio, riqueza nacional. pobrezinhos são em bruto energia. Coitadinhos, melhor que leite do dia. Alimentando-se o pagode quando calha. Lá fazem vida, que Deus lhes valha. Contra a pobreza, estorto a minha tristeza. Contra a miséria, já não faço cara séria. Se estou com fome, tanto fado para esquecer. Contra a pobreza, esforço a minha tristeza. Contra a miséria, já não faço cara séria. Se estou com fome, tanto fado para esquecer. Estar feliz é pior que avareza. Faça esta depressão. Temos mágoas, paranoias, paraquedas, mas não há boias para a nossa salvação. Agora basta, fim à ladainha. Tudo apostos, todos prontos para a aventura. Um pé na sorte e pontapé neste mal-estar. Vamos mandar o desconsolo pelo ar. Esforço a minha tristeza. Contra a miséria, já não faço cara séria. Se estou com fome, canto fado para esquecer. Contra a pobreza, esforço a minha tristeza. Contra a miséria, já não faço cara séria. Se estou com fome, canto fado para esquecer. Seu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Ter a eternidade para nós, quem sabe um jantar. Se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Encontrar um destino qualquer, ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide é a vontade. Tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Tem de acontecer, porque tem de ser. E o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora. Que seja agora. Que seja. partir. A vida são três dias e o dia que há de vir. Tenho o teu dedo, se tu perderes o medo de o marcar, de o fazer sentir. Traz mais achas para a fogueira, para que arda a noite inteira. Fora um cerco, vai à frente, que há de haver mais um lugar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Eu que tu vês, andava num dia não. Não vou perder mais tempo a hesitar. E confesso, tinhas toda a razão. Traz mais achas para a fogueira, para que arda a noite inteira. Fora um cerco, vai à frente, que há de haver mais um lugar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito o que falar. Da noite inteira, fura um cerco, vem à frente, que há de haver mais um lugar. Traz mais achas para a fogueira, para que arda a noite inteira. Fura um cerco, vem à frente, que há de haver mais um lugar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Senta-te aí nessa cadeira, bem de frente, que esta noite temos muito que falar. Ora, Quinteto Lisboa, com esta música chamada Bem Dizias. Ora, há pouco falei em rubricas, certo? Vamos lá então às rubricas. Vou dizer para já só uma e depois vou adiantar mais. A rubrica é um regresso do João Faria. É tão bom termos o regresso de João Faria. Na verdade, é bom termos o regresso de algumas pessoas que, entretanto, saíram do grupo de Noé, numa altura menos positiva, mas também é certo que voltaram, ainda que por motivos diferentes, por conceitos diferentes, mas voltaram ao grupo de Noé. No caso, o João Faria, que, entretanto, tem então aqui este seu regresso com as receitas, o Homem na Cozinha. A rubrica vai regressar ao grupo de Noé amanhã, no programa Antena Web Show. Vamos trazer aqui nessa edição, ou nessas edições do programa, uma rubrica diária de culinária. O programa vai então trazer mais esta rubrica. Não será a única, mas mais vou adiantar-lhe precisamente daqui a pouco. Para já, vou deixar então mais música. Vou trazer agora, por exemplo, a música da Catarina Pereira. Chama-se Mea Culpa, e esta música até foi muito contestada sobre a sua participação. Na verdade, eu até sou... Não diria que sou contra a música, porque não sou contra a música, mas para representar Portugal, eu próprio manifestei a minha opinião pública, portanto, a minha opinião é desfavorável à participação da música. Mas a verdade é que a música tem o seu ritmo contagiante. E sendo não um canta para mim 2.0, a verdade é que a música tem realmente qualidade em termos de construção musical, não é? Se é verdade que para o festival estaria em desacordo que ela representasse o nosso país, não poderia estar mais de acordo com o facto que a música é realmente festivaleira, e é realmente uma música sonante, não fosse apenas e só a questão da pouca originalidade da mesma. Mas isso é uma questão que, para o caso, não importa. Só apenas vos dou justificar para que os ouvintes, enfim, percebam que, apesar de não estar de acordo com uma situação, não quer dizer que não gosto da música. Até gosto bastante, por isso mesmo vou trazê-la. Mea Culpa, da Catarina Pereira. Para vir também Filipe Azevedo, com Há Dias Assim. Curiosamente, uma das músicas que representou Portugal em 2010. E agora que eu estou a pensar nisto, precisamente a música que deixou ficar em segundo lugar a Catarina Pereira. Não era com esse propósito, mas pronto, assim foi. Logo depois, os Clã, com A Paz Não Te Cai Bem. E depois vamos destressar com Miguel Araújo e Inês Viterbo. A música chama-se Balada Astral. São músicas boas. Fiquem a saber que daqui a pouco há mais informações sobre o programa Antena Web Show. E também vou falar sobre os programas que vão estrear amanhã no grupo Antena Web, no caso na Antena Best. Já falamos hoje à tarde no programa 3 em Ponto, mas para quem não ouviu, fica no nosso Noites de Domingo. Para já vamos à música, então, com Catarina Azevedo. Catarina Azevedo e a Filipa Pereira. Catarina Pereira com Mea Culpa. Corpo é gelo, é sal. Nesse olhar que me toca, qual gesto fatal. Corpo em sentido, lábios de rubro mar. Tudo é desejo em ti. Escalarmos, há uma canção. Amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantar, versos por remar por Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Deus pôs o mundo e o céu a girar. Bem lá no fundo, sabia que por aquele andar eu te havia de encontrar. Minha mãe, no segundo em que aceitou dançar, foi na cantiga dos astros a conspirar que do seu cósmico vagar mandaram teu pai sorrir para a tua mãe, para que tu existisses também. Era um dia bonito e na altura eu também. Se lembrava bem do seu cósmico refém, e eu que pensava que ia só comprar pão, e tu que pensavas que ia só passear o cão, a salvo da conspiração. Cruzamos caminhos, tropeçamos num olhar, esse dia ficou por comprar. Ensaiaram-se as estrelas, cães, os astros, os signos, os desígnios, as constelações, as estrelas, os trilhos e as estrelas dos dois. De volta ao auditório depois destas músicas, e agora vamos para um breve intervalo no nosso programa Noites de Domingo. Mas antes, deixem-me dizer-vos outra das rubricas que vamos ter para o nosso programa, ou seja, para o Antena Web Show. A rubrica chama-se Super Curioso, mais uma das que já fez parte do grupo Antena Web. Agora, nesta vez fomos nós que voltamos à rubrica. A rubrica então que faz parte do nosso... Enfim, faz parte desse programa e vai então trazer novamente algumas curiosidades, algumas curiosidades, esperando francamente que o ouvinte possa desfrutar desses mesmos momentos, dessas mesmas curiosidades, coisas engraçadas que eu acho que podem ser úteis para os ouvintes, são algumas delas de cultura geral, não é? E nós vamos ter aqui a oportunidade de trazer até ao nosso auditório. Isto tudo a partir de já de amanhã. Há uma rubrica que não é diária, vamos ficar a conhecê-la daqui a pouco. Para já, vamos para um breve intervalo e com as seguintes músicas, matando saudades. I Should Be So Lucky, de... exatamente, Kylie Minogue. Logo depois, a música dos Disney, chama-se Voyage, Voyage. Ainda vou ouvir também Love to Love You Baby, de Donna Summer. E Take My Breath Away, dos Berlin. É? Grandes músicas estas. Segunda parte, vai abrir com um tema... Bem, eu gosto. Acho que é uma música interessante. até um registro diferente da cantora Britney Spears. A música chama-se Every Day e é uma música bastante calma. Faz parte do álbum Abroad. É com estas músicas que vamos abrir e fechar, aliás, fechar e abrir o nosso programa. Neste caso, vamos fechar a primeira parte e depois então abrir a segunda. Músicas então que vamos ouvir nesta primeira parte, espero francamente que sejam do seu integrado, assim como as da segunda, e não se esqueça de que no programa ainda vamos falar dessa rubrica que neste caso será apenas e só semanal, exatamente da mesma forma também que vamos trazer aqui outros pequenos informativos com respeito à programação que vai entrar em vigor já a partir de amanhã. Algumas ligeiras alterações, mas que merecem aqui ser reportadas. Vamos à música então, ouvintes. Para já ficamos então com este tema da Kylie Minogue, que chama-se I Should Be So Lucky. Eu volto já. Até já. Boa noite. Voyage, voyage. Je reviens, Oh, ouvinte, como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que acima de tudo lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. Diretamente dos Estados Unidos, no estado de Kansas. Cada domingo, às 11 horas da noite, horário português, eu produzo o Caipira Internacional, um programa sem locução de uma hora, que integra músicas de vários países do continente americano, também da Europa e Austrália, que tem um som de country. Apresento música dos Estados Unidos, representando o som do Nashville, Bakersfield e música do Texas, mas também dos francês falantes do estado de Louisiana, que chama Cajun. Também o programa tem música mexicana, música norteña da fronteira entre os Estados Unidos e México, ranchero, banda, pasito duranguense e mais. Pode ouvir música brasileira, sertaneja e gauchesca. Apresento também música country australiana e música country deutsche da Alemanha. Até pode ouvir de outros países como França e Irlanda. Qualquer coisa que eu possa encontrar, eu tenho um toque de country. Desde os novos até os velhos do vovó, o Caipira Internacional, às 11 horas da noite, cada domingo, sintoniza-te. Sua noite tem muito mais emoção. Apresentamos Encontro Central. Programa com 2 horas de duração, mensagens, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Sua noite, no melhor estilo. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis, as canções imortais. Encontro Central. Olá, eu sou Fábio Pérez e estarei junto com você de segunda a sexta apresentando o Encontro Central. 2 horas com o melhor do romantismo na sua noite. Encontro Central é só aqui. Encontro Central. De segunda a sexta, às 3 da manhã, no Canal 1. Lux presents Hollywood. Como tudo na vida, a rádio também é feita de presente e passado. No Canal 1 trazemos-lhe Old Time Radio, um espaço destinado a recordar programas desde a década de 30 até à década de 1980. Old Time Radio, de segunda a domingo, entre as 6 e as 8 da manhã, no Canal 1. Footsteps in the rain, memories wash away beyond my head like glare. It's kind of dark out there, and everywhere I've been, it's hard to find a friend. I've got no alibis for the state I'm in. Everybody. A música de Britney Spears chama-se Every Day. Foi com ela que ficamos nesta edição do nosso programa e que abriu então a segunda parte do nosso Noites de Domingo. Vamos seguindo com mais temas. Eu espero que desfrute igual das músicas que vamos aqui escolhendo. Eu agora pensei numa outra que talvez até também lhe agrade mais. Estou-me a referir à música que, no caso, pertence a, como é que eu posso dizer, à cantora Ana Rita. Eu estava aqui a ver se conseguia arranjar o álbum, mas não consegui. A música chama-se Alma Pura. E o único álbum do qual eu consigo referenciar esta música é de uma telenovela chamada Olhos d'Água. E é fazendo parte desse álbum esta mesma melodia. Vamos também ficar nesta edição com os Santa Maria. A música chama-se Quero-te Mais. Já é noite. A música agora também tem que ser um bocadinho mais calma. Entretanto, o Porto, já lhe vou dizendo que o Porto ganhou por 1-0. A equipa de Belenenses. Há bastante tempo, disse que lhe queria dizer o resultado e aqui está ele. O Porto venceu por 1-0 a equipa do Belenenses. Pois muito bem, diziam então que... Exatamente. Vamos ficar com Quero-te Mais do Santa Maria e logo depois os Steps com a música que dá pelo nome. Que dá pelo nome? Agora fugiu-me aqui o nome da música. Steps. Bom, fugiu-me aqui o nome da música. Já vou dizer todavia qual é que é o nome da música. É uma balada que corresponde até em termos de géneros à música do Santa Maria e também à música da Ana Rita. E agora foi muito aqui. After the Love Has Gone. Exatamente, é mesmo isso. After the Love Has Gone. Logo depois, Tell Me Why, de Jessica Folger. E antes passamos à música, a rubrica que faltava. Às quintas-feiras regressa o mini especial. Um programa que lhe trará, então, a partir deste instante, música que. Enfim, que. Bom, que. Como é que eu posso dizer? Trará aos nossos ouvintes música e primeiro uma. Ou seja, primeiro um contexto, né? E segundo música de três temas de um artista. É o regresso das atividades com a rádio completa, é um facto, e a propósito disso, amanhã vamos ter três estreias, ou três regressos, como queiram. O Alto Astral, o Programs e o Névoa. Estes três programas, em tempos, passaram no Canal 2, aliás, o Alto Astral e o Névoa no Canal 2, o Programs no Canal 1, agora vão todos para a Antena Best. Estamos a fazer de tudo para trazer a melhor programação até aos nossos ouvintes. Disso podem ter a certeza, o trabalho está a ser bastante, mas há uma coisa que eu estou a gostar muito. Há menos indisponíveis e, ao mesmo tempo, há mais qualidade. Ora, há menos indisponíveis e isto quer dizer que até acaba por haver mais programação, tendo em conta que a programação que havia no Canal 2, afinal de contas, não era tão diária quanto se pensava. É um facto. Portanto, até nem perdemos assim tanto, é algo que eu já vou começando a mentalizar também, embora gostava muito que o Canal 2 um dia pudesse voltar. Mas bom, são outras cantigas. Ana Rita Prada, aliás, Ana Rita com Alma Pura, nada tem a ver com a fadista Prada. Vamos à música então, Ana Rita com Alma Pura. Boa noite, ouvinte. Guitarra chorando a pedir notas de luz iluminando o caminho, tirar-te da solidão, dizer quem és, fonte de amor e paixão. Alma pura, grande Antena Web, Canal 1. Strangers, after all this time, there's no more. Depois destas quatro musiquinhas, pois muito bem, vamos agora então ficar com mais quatro para terminar o nosso programa. Vamos despedir os nossos ouvintes com temas que espero que gostem. Portanto, vamos iniciar mais uma semana e deixe-me convidá-lo a participar no nosso Noites do Domingo. Eu gostava muito de participar no programa Noites do Domingo das seguintes formas. Pode, por exemplo, mandar-nos um e-mail para o endereço geral.radioantenaweb@gmail.com. Vou voltar a repetir: geral.radioantenaweb@gmail.com. Também pode participar entrando connosco no Skype. Pode então participar connosco e falar um bocadinho connosco, dar a sua opinião, enfim. É desta forma que terminamos o nosso programa, de uma forma muito agitada, como aliás já podem reparar, não é? Bom, a vida é mesmo assim. Vamos à música então com mais quatro temas. que espero realmente que gostem. Vamos ficar, por exemplo, com o Sogrão Caprichou, música de Luan Santana. Ainda para ouvir também nesta edição, música de Ivete Sangalo, e a música chama-se Carro Velho. Vamos depois até a... enfim, a América do Norte, para ouvir Rihanna, que é uma burkina fazense de gema, aqui com a Shakira da Colômbia. Portanto, é muito, muito, muito país, muita mistura. Vamos acabar isto já agora. A música chama-se Can't to Remember Forget You. É como se chama a música, então, da Shakira com a Rihanna. Vamos acabar com a música também nova de David Guetta com Skylar Grey. A música chama-se nem mais nem menos do que... ora, exatamente, isso mesmo, Shut Me Down. São as últimas 4 desta edição do nosso programa. Espero que gostem, ouvintes. Boa noite para todos. Bom o resto de domingo, aquilo que resta dele. Já de seguida, às 11, há mais um... Caipira Internacional com a produção do Sean Klein. Fico bem ouvinte, boa noite, até para a semana. Vamos à música então, desta maneira agitada, com só grum caprichou da Luan Santana. Até o próximo domingo. No espelho do quarto, prepara sinal. Vem de vermelho, tô passando mal. Ela dança envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina o que a filha é capaz. Tem que ser censurado do pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Seu pai perguntar, você tá com Luan Santana? Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Envolvente, mexendo a cintura. Mané, quando olha, derrapa na curva. Faz carinha de santa, despede do pai, volta cedo. Juro, sogrão, eu cuido, ele nem imagina que a filha é capaz. Tem que ser censurado pro pé que ela faz. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha, né? Vem cá, chega aqui mais pertinho, vem. Não vai embora não, deita aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana? Vou falar bem baixinho que é pra você saber. Sogrão caprichou na hora de fazer você, hein? Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você é santinha. Quando o sogrão não tá, aí você perde a linha. Perto de papai, você é santinha. Quando o sogrão não tá, você perde a linha. Não vai embora não, entra aqui na cama. Se seu pai perguntar, você tá com Luan Santana. Lacerado. amor me guia. Quer andar de carro velho, amor? Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha. Quer andar de carro velho, amor? Que venha, pois eu sei que amar a pé, amor, é lenha.